No 3520, Aracaju autorizado, nível 190, decola pista no 0 com primeira curva à esquerda, na subida Conde, aciona 0276, controle 120, para sinal 8. Aracaju 190, decodando 0, curva à esquerda na Conde, aciona 0276, controle 208, 3520. Correto, 3520, está pronto para o estacionamento. M62-5, chame Centro Recife, em 125-1, alterno em 33-95. Centro Recife, 251, alterna 13395, Bachanero 62-5, obrigado, bom dia. Bom dia. Twitch, após a espera 18-95, Centro em 171. No 3520, após a aeronave da companhia com a certa da guarda, livre para o chama, tá? Aeronave da companhia com a certa da guarda, livre para o Fim de papá, autorizado, prosseguir com o reboque. No corrigindo, é portão 5 ou portão 4? Portão 04. Gente, então fique aguardado. Ok, sim. Paulo Salvador, é o Golfe de Abaixo. Prossiga. Altando a posição 3, iniciou seu movimento de operação de parte aí. Prossiga, sim, foi autorizado. 09. Livre alinhar e decolar, 31971. azul, Alfa Yankee Golf. Alfa Yankee Golf, prossiga. Bom dia, Alfa Yankee Golf solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Alfa Yankee Golf, autorizado inicial reboque, passo para ingresso do pátio principal. Chamar para ingresso na pátio principal, Alfa Yankee Golf. Autorizando 71, decolada 150, controle transferido no 208. Controle 1208, tá 3171, bom dia. São 3520, livre parte, direita, via Índia, ponto de espera, torre 1918195, ajuste ao altímetro no 020. 1020, direita Índia, 295, tá 3520. Para o nível 320. Para o 320, possibilidade de voar Leda ou Motiva? Direto Leda. Da presente direita, direto Leda, tá? 3171. Golfinho de Papá, autorizado para seguir até o portão 4. Gente, Golfinho de Papá. Alfa Vitor Papá, até o portão de número 5, autorizado, eu posso finalizar. Alfa Vitor Papá, gente, finalizando, chama na 90. É o 3520 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 10 nós. Controle cruzou no 070 agora. Na sua escuta, quando puder voar, motiva. Afirmativo, guarde coordenação 107. Gente, obrigado. Tan 3171, voo em Motiva. Direto Motiva, Tan 3171, obrigado. Controle, boa noite, tá 3520. Tá 3520, contato radar, sul para o nível 190, direto Aracaju. 90, Aracaju, 3520. Observação às outras aeronaves, autoridade de até a 03. Salvador, Avianca, Alfa, Vito, Papá, finalizando a prova na Ponte 5, bom dia para todos. Gente, bom dia, frequência livre. Fala Salvador, o Golf India Papa informa que é um reboque, bom dia, obrigado. Golf India Papa, bom dia, frequência livre. Ono, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno 33 decimal 95. 25 1 3395. Consiga. Aracaju informa seta de 700 pés, visibilidade 5.000, chuva moderada. Obrigado, senhor. Paulo, Alfa Lima Golf, informando o término do reboque, parte 1, posição 03. Obrigado, bom dia. Sentiu o término do reboque, bom dia. Guarda 3520. 3520, mantenha nível 190, guarda. Ok. Milhas para a posição, por através da posição fone, mantém nível 190. Resultado terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3 para descer. 03, Alfa Romeo Romeo, Eco Índice, se prossiga. Segurando essa critéria agora do Space, Copa Romeo Eco Índice. Tropa 083, Salvador Approach, Coconut Island, descend to 4,000 feet, 281020, bomb arrival. 1-0-2-0-4,000 feet, approach, arrival, Coconut 6225, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, quando no ideal de descida, ajuste 1020, proa de Alagoinhas, reporte livrando. Salvador Alagoinhas, no ideal desce Romeu Eco Índia, confere, Recife autorizado, nível 075, decolando da pista no 7, com primeira curva à esquerda, restrita ao número PS Corredor Forte, aciona 5047, controle 120, decimal 8. Responder agora será o 0271. Torneira com Índia, o agente é 1020, acionado para ataques, controle, corrigindo torre 1985. Papa Romeo, Romeo Eco India, contato. Ajuste altímetro no 020, reporte no ponto de espera do Passo 4 na Oscar. Romeu, Romeu, Eco Índia, Torres. Confirme, talvez. Eco Índia, confirme o número de pessoas a bordo. Tente reporte no ponto de espera da Oscar. Romeu, Romeu Eco Índia, autorizado ingresso, decolagem, pista 17, vento no 50 graus, 109. Papa 083, descend to 2000 feet, 281020, cleared. ILS X-ray fine approach procedure, report established on the localizer course. Papa 083, 2000 feet, descend to 2000 feet, descend to 2000 feet, descend to 2000 feet, descend to 2000 feet, descend to 2000 feet. Autorizado a decolagem, Papa Romeu, Romeu Eco Índia. Estou no 7, vento 140 graus, 109. Federal 9972, acionando identificação, pista para 4 mil pés, o ajuste 1020, Rui Duna. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, restritando mil pés até liberação do controle para acender a 075. Controle agora em 1208. 1208, limite 1 mil pés, Índia. Papá Romeu Eco Índia. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, controle Salvador prossiga. Decolando de Salvador, controle de Recife, mantendo 1 mil pés, corredor forte. Magnética 069, coordenou Romeu Eco Índia. Frente Romeu Eco Índia, sub mantém nível 075, ajuste em Salvador no 020. Autorizado subida nível 075, 1020 Índia. Romeu Eco Índia, quanto possível estimado para pouso? Gente, após nivelado, informará o estimado Índia. Para manter a linha do litoral, hein, Romeu Eco Índia. Se possível, para direto para Francisco. Qual seria o ideal? Aguarde coordenação, Papa Romeu, Romeu Cruz. Paciente, tá em acesso para o nível 075, vai aguardar a coordenação em dia. Roger, complete approach, contact the tower 118.95 Europa 083, so long. 118.95, thank you very much, obrigado. Chanel 6225, desça para 2000 pés, ajuste 1020, livre LS, reporte estabilizado. 2020, vai reportar estabilizado de LS, Chanel 6225. Salvador Tower, buen día, Europa 083, full established LS, runway 10. Europa 083, I have in sight, checking in the ear, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 10 knots, QNH 1020. 1020, clear to land, Europa 083. Salvador, você vamos dar para o 3, para 1, a 0, informação é. 1093, estacionado 50 no meio. Temos 50, 1 no meio, agora 0 para o 3. Identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1020, chegada a ponta. Escolha para 4 mil pés, 1020 na mão, 1020 na mão. Apta cargo 6570, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1020, voo ITAP. Ajuste 1020, voando ITAP. Federal 9972, desça para 2.000 pés, livre ILS, reporte estabilizado. 2.000, livre ILS, estabilizado. Controle de Salvador, Rio 20, 9811. Rio 9811, aciona identificação, desça para o nível 060, ajuste 1020 em Salvador, chegada a Mare. Chegada a Mare, meio-dia. Controle Salvador, ainda presente, Romeu Eco Índia solicita, se possível, para o diretor Romeu Fox 01 no nível 070 de voo, IFR. Romeu Romeu Eco Índia, tudo mantém a nível 070, ajuste em Salvador. Correção. Tudo mantém a nível 070, da presente aprovando o Conde, aguardando o pro do meu Fox 09. Gente, grato, Romeu Eco Índia, nível 070. Romeu Eco Índia, plano modificado 0842. Índia. Mobilizado no ILS, Oceané 6225. 6225, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Oi, 11895, Oceané 6225, obrigado, mano. Boa. 119, thank you, bye. Torre Salvador, Oceané 6225, está na final da 10 embaixo da mão. Ela é 6225, continua a aproximação aguardando pista livre, ajuste altímetro no 020. Estado 1020, aguardando 6225. Xané 6225, autorizado pouso, pistão a zero, vento 1.50 graus, 1.09. Livre pouso, pistão a zero, Xané 6225.